Aqui é Dom, irmão. Soldados em Cristo agora em ação. Do meu lado, Davi Fantasini. Chega junto, irmãozinho. Um toque, história verídica. O toque vai ser dado, não se espante, meu caro. Pode doer um pouco, mas quero ver dizer que estou errado. Há 14 anos traço o caminho do canto falado, sem contar o tempo que estive afastado. Quanto sofrimento vi e lutas enfrentei. Me impressionei com tanta coisa errada que fiquei observando aonde eu estava, que tipo de vida levava. Feliz não era, em vazio, tremendo no peito me incomodava. Relevava, vivia de aparência. A ilusão prevalecia dentro da consciência. O risco que corri era sem recompensa. Mesmo assim, não media as consequências. Alimentado pelo ego sobre prepotência, influência gerada pela convivência. Mas em todo o trabalho que tive não vi sequer uma recompensa. Minha cabeça já estava cheia de tantos problemas. Vê só, que tortura, que situação. Ser ou não ser, ter ou não ter razão. Desesperado estava em busca de uma solução. Que eu não sabia, só dependia de uma decisão. Dizer sim ou não. Linda e fantasia. Meu nome é Dom e te dou um toque agora. Será que você ri por fora, mas por dentro chora? Meu nome é Dom e te dou um toque agora. Eu já fui assim, mas Jesus mudou a minha história. Meu nome é Dom e te dou um toque agora. Será que você ri por fora, mas por dentro chora? Meu nome é Dom e te dou um toque agora. Eu já fui assim, mas Jesus mudou a minha história. Me lembro bem, muito bem e com clareza de algumas cenas passadas que ficaram marcadas. Família destruída, vida amargurada. E eu continuava sempre na esperança e nada acontecia. Noite de dia, sempre aquela agonia. As companhias que tinha viviam da mesma forma, procurando a porta que trouxesse a paz. Mas era dois passos pra frente, três pra trás. Tenso, reza, promessa, vá, cima de diversas. Tentei quase tudo e não vi nenhum resultado. Foi aí que de repente eu me vi pasmado, observando um pessoal que andava do outro lado. Todo bem trajado, com a Bíblia na mão, cantando todos juntos uma só canção. Sorridentes estavam, achei lindo então. Fui em direção pra perguntar o motivo daquilo. Que alegria tão grande, por que tanto sorriso? No mesmo instante o orgulho me disse: não é preciso. Eu muito bobo acertei, desviei o caminho. E eles foram embora e eu fiquei sozinho. Arrependido, muito arrependido sim. Quem sofre entende o que eu digo. Meu nome é Dom e te dou um toque agora. Será que você ri por fora, mas por dentro chora? Meu nome é Dom e te dou um toque agora. Eu já fui assim, mas Jesus mudou a minha história. Meu nome é Dom e te dou um toque agora. Será que você ri por fora, mas por dentro chora? Meu nome é Dom e te dou um toque agora. Eu já fui assim, mas Jesus mudou. Aí, como fiquei incomodado com aquilo que eu tinha feito de errado. Só fiz pelo fato de ter abraçado que os outros falavam, se eu mesmo ter provado. E isso acontece muito por aí. Quantos estão fazendo o papel de biolido pela cabeça dos outros? Mesmo com a vida amarrada, desprezo a palavra, dizendo que não são bobos. Que isso é conversa fiada para iludir os outros. Eu também pensava assim, até que tudo aconteceu. Foi numa tarde de domingo, lá estava eu. Chegando em casa da barra, como sempre fazia. Mas neste dia estranhei, notei a casa vazia. Angustiado, sentei na cadeira, liguei o rádio. Naquele exato momento fiquei atento no que era falado, sobre um filme que iria ser apresentado, para provar que o inferno existe, não é papo furado. Interessado, logo marquei o endereço que foi dado. Seria passado na sede da igreja no bairro do Brás. Eu tinha me frequentava já por tempo atrás, mas fui sozinho, cismado, um pouco envergonhado. Mas quando entrei, fiquei admirado com a multidão que clamava por Jesus. Pretos, brancos, jovens, idosos, alguns até com lágrimas nos olhos. Vendo aquilo, não pude suportar não. Senti algo diferente e comecei a chorar então. Daquele dia nunca mais me esqueço. E afirmo com certeza foi um novo nascimento. Agradeço a Deus pelo que Ele fez na minha vida. Agora só espero que você reflita o que viu em cima dessa batida. E entenda o real sentido da vida. Aí um toque te dei, se liga. Meu nome é Dom e te dou um toque agora. Será que você ri por fora, mas por dentro chora? Meu nome é Dom e te dou um toque agora. Eu já fui assim, mas Jesus mudou a minha história. Meu nome